Sheffield. Estamos começando mais um Trip View. Eu sou o Eric. Eu, preso ao contrato, sou o Magari. E eu, que aparentemente gosto de sofrer, sou o Mônio. Exatamente, e todos estamos animados porque hoje é dia de falar dos episódios 3 e 4 do desenho Diversão e Alegria. Viva! Tristeza! Homem-Aranha, Ação Sem Limites, certo? Mônio, pessoal que quer assistir isso aí, aonde consegue assistir isso oficialmente no Brasil? Oficialmente, se algum canal muito ruim que estiver passando, tem no Netflix, sabe Deus o porquê. Eu não sei se lançaram em DVD, mas devem ter lançado. Não, só... Não lançaram, não. É, então a... E a Net... falando bobagem. E na Netflix tem aquela jogadinha que a gente falou, né, do comando secreto pra achar lá, que é... tem que pesquisar em inglês, né? Pesquisa como Spider-Man, se procura como Homem-Aranha, você só acha os filmes. O 2 eles... um e o 2 apenas. Eles também... estão presos por contrato, falou, tá bom, a gente coloca, mas a gente vai dificultar. Eu acho que o Homem-Aranha acha o desenho também, esse atual aí, eu acho que... É, eu tenho ele o atual, tem algum... ah, é o Ultimate Spider-Man. E o espetacular, eu acho também. É, só não aparece esse. Então, pra quem não sabe, né, do que a gente tá falando aqui, esse programa é um que a gente dá play todo mundo junto, vai assistindo e comentando o episódio, né? Na verdade, normalmente a gente comenta qualquer coisa menos o episódio, mas a ideia inicial é que a gente comente o episódio. Vai falar sobre a chuva que caiu ontem, sobre a roupa que tava no varal. Certo, então hoje serão os episódios 3 e 4. Eu vou fazer uma contagem: 3, 2, 1, play. Na palavra play, todo mundo clica pra ficar sincronizado e bora assistir. E torce pra rodar rápido. Exatamente. Vocês dois estão prontos aí pra dar o play, não? Sim, senhor capitão. É. Bom, então, 3, 2, 1, play. Meu nome no episódio anterior é Homem-Aranha. Começa recapitulando os episódios anteriores, né? Exatamente. O programa anterior está no post, caso você não tenha ouvido e não faça ideia do porquê que a gente chama o desenho de Diversão e Alegria, né, Mônio? É só Diversão e Alegria. Assim que o programa foi ao ar, o Everton fez uma montagem Homem-Aranha, Diversão e Alegria, né? Pra mim, devia colocar ela como vitrine sempre. Está aí no post. Tá, quem sabe tá na vitrine, não sei, né? Não sei mesmo, porque a vitrine não tá pronta, então. É, depende, se for usar essa, tá. A bolha. Ah, não, não é uma bolha, né? Já tem mais de 2 semanas, filho. Eu lamento, mas vai ter que me dar algum dinheiro. Você lembra quando a gente falou que o Homem-Aranha do desenho de 94, a aparência era inspirada no Nicholas Hammond, né? Da série. E esse desenho aqui, teoricamente, seria uma continuação daquele, né? E realmente é fiel porque... que foi a confirmação. Isso, é. E realmente é fiel. O John Semper, que é o produtor, que tem... uma página eu era o produtor daquela série lá. Tem uma página do Facebook legal até pros fãs. Ele fala que não foi, não, foi coincidência. A culpa é minha. Eu vou atrás dele. Foi coincidência ter a mesma música? Não, coincidência ter o mesmo aparecimento do Nicholas Hammond. Ah, tá. Cara, aquilo foi desenhado por cima da folha dele com papel vegetal. Não, então, mas o que eu ia comentar é que esse Peter também é referência àquele, porque ele é caloteiro pra caramba, né? 2 semanas nem tentou arrumar um emprego, né? É isso aí, Parker. O desenho começou com a mulher cobrando, falando: e aí, o aluguel? Já faz 2 semanas. Ah, mano, nem 14 meses, hein? O perismo funciona até em desenho, né, cara? Porque coincidentemente estão pagando por fotos do Homem-Aranha. Olha que coisa. Que coisa, não? É, coisa não era o Quarteto Fantástico? Uma coisa é uma coisa. É, não confunda as coisas, né? Ai, ai. O negócio que eu tava reparando, principalmente nesse episódio aqui, não que os outros não tenham, mas esse eu acho que foi um pouco pior, né, essa coisa que eu vou falar. É que a dublagem às vezes é, sei lá, parece que o povo tava dormindo. Eu não sei se no original é assim também, mas... Qual a novidade? A voz baixa. A voz... Não, é porque no primeiro e segundo episódio eu não achei tanto, mas nesse aqui, O povo meio desanimado, sabe? A dublagem o Homem-Aranha. Que respeita o público. O Mônio ontem tava falando do filme aí que o personagem tinha um dublador a cada 2 minutos, sei lá. Dois dubladores, Robocop 2, cara. Eu vi. É irritante demais assistir aquilo. É? Dois dubladores no mesmo filme já é demais. A melhor, né, dublagem do mundo. Eu acho engraçado o brasileiro que estufa o peito pra falar isso. Quantas dublagens de outros países ele já viu pra ter essa afirmação? Que a do Brasil é tipo pior, você fala? É, né, do Brasil é a melhor do mundo. Você enche o peito pra falar isso. Beleza, baseado em quê, campeão? Quantas dublagens você já viu? Eu já vi gente falando isso também, mas não... Nunca parei pra pensar, verdade. A dublagem que respeita o público. Viva lá. Bom, a gente não tá comentando aqui. Bom, a gente precisa comentar como nos quadrinhos, porque tecnicamente o pessoal tá assistindo também, né? Exatamente. Shane, o que houve? Mas assim, eu sei que o Magari não gosta de dublagem, mas... Tudo bem, calma. O Brasil acaba... Assim, eu não vou falar que é melhor do mundo, porque eu não faço ideia, né? É o melhor do mundo que mas... fica naquele país da América do Sul, lá, chamado Brasil. Mas... a dublagem do Brasil não é uma dublagem ruim, né? Tipo, não. Eles só são... Cara, eles só falar assim, a dublagem no Brasil já foi melhor. O problema é que ultimamente tem tanto estúdio fundo de quintal. É. É o respeito que tem preços, obviamente, mais em conta, né? É igual a voz do... Eu tô vendo Dragon Ball Super atualmente, né? A voz do senhor Kaiô do Japão parece que tá dormindo, sabe? A do Brasil é melhor. Não, ó, se aquela lá é original, aqui no Brasil ele tinha que tá dormindo também. Mas eu falo assim, o cara tá gritando com a boca ocupando metade do tamanho da cabeça e tal, e no Japão ele fica... No Brasil ele grita. Aí tem uma desculpa, que o coitado tá quase morrendo. Apartamento. Tanto que ele vai ser substituído. Ah, é isso? Ele tá... Eu nunca vi o original lá. Ele tem quase 80 anos. No, será que nos anos 80, lá quando ele dublava o Dragon Ball Z, era melhor? Então deve ser, né? Porque eu achei engraçado quando eu vi, tipo, o cara tá gritando e o dublador tá falando praticamente. Ah, ele tá doente, ele vai ter que se afastar por um tempo. Não sei se volta não, porque Sakumé, né? Sakumé. Aliás, tenho que voltar a assistir One Piece. Eu também, parei há 300 episódios atrás. Opa. Detalhe, passei da metade. E parei uns 300 atrás. Eu, como não assisto nada disso, eu não faço ideia do que vocês estão falando, então. Duende? O que você tá fazendo aqui? Olha, apareceu um cara que está doente e verde. E o que eu estou fazendo é proteger os inocentes de criminosos como você e seus amigos simbióticos. Ah, isso não chama simbionte de simbiótico, porra, isso dói. Não, um cara que conheço. O que você fez com o Naoko? Simbiótico. Do que você está falando? O que houve com ela? O que é que nos outros episódios o Venom e o Carnificina falaram que estava atrás? Era de simbiótico, não era uma coisa assim? Eles são simbióticos. Não, então, mas eles falaram que estava atrás do quê? Não lembro, cara. Então, eu acho que é simbiótico. Eu acho que o doente não está se referindo a eles. Está se referindo a esse negócio de simbiótico aí, entendeu? Muitas pessoas, escalador de parede. Alguém tem que deter a escória, como você. E é por isso que eu... Então, teoricamente... Essa não é uma boa voz para o doente. Não sei, eu estou vendo no original. Ah, legal. Não está com Venom. No original é uma boa voz para duende? É normal. É, o duende está conversando com o Homem-Aranha, falando: então, Homem-Aranha, você passando por aqui? Eu já vou ter que ouvir na hora que eu editar. Eu vou ter que sofrer, então. Não é bem isso que ele está falando, não, viu, Eric? Não, no o conteúdo não. Estou falando a forma de falar. A forma de falar quase que virou um. Quer entrar para tomar uma xícara de café? Vamos ver quem é que está. E o Homem-Aranha, né? Não seria muito cômodo. Falando na minha máscara, já correi da minha nova versão. Esse é o Phil Yurik, praticamente, né? Porque é um duende herói. Muito bem, ô brincalhão. Cadê ela? Francamente, não sei. Mas se está desaparecida, eu a encontrarei. E sem o menininho falou que uma coisa verde pegou a mulher, só pode ser o duende, obviamente. Podemos ficar brigando um com o outro ou vamos enfrentá-lo? Justiceiros mascarados estão proibidos de ficar nos 5 distritos e áreas do norte da Ilha do Estado. Prendam-se agora. Esses caras não tomam. Quer dizer que nas outras áreas pode ter justiceiro mascarado, é assim que funciona. Só nos 5 distritos de Nova York que não. Afinal de contas, essa é a lei. Radar dragão. Ô, oh, ratos. Não, pera. Uma mulher oriental sendo puxada por tentáculos. Isso não vai acabar bem. Vocês estão me ouvindo? Sim, senhor. A chaxina. Eu faço piadas, ninguém fala, pô, que piada idiota, nada. É outra opção. É, meu Deus do céu. É, fiquei até sem fôlego aqui, mano. Prenda esse cara aí, ó. Ele tá violando uma das leis da higiene. Acho que você os irritou. E ainda dizem que sou perceptivo. Quando no programa passado eu falei que eu vi até o 4 disso aqui, acho que eu estava errado. Esse eu não lembro de ter visto. Cara, eu vi 2 episódios. Ou seu cérebro te fez um favor. Pode ser. Fique em casa que eu vou achar sua mãe. Não, eu vou sair 2 horas da manhã pra ir atrás dela. Cara, os caras são muito educados aí. Deu certo, vou fritar. O duende vai jogar uma bomba. Aí na dublagem ele fala: cubra os olhos. Isso aí são robôs? São homens máquina. Tá, mas são robôs ou são pessoas dentro de máquina? Eu acho que são robôs. Acho que são robôs. Ah, porque ele jogou uma bomba de clarão e os robôs ficaram tipo céu. É, ele falou que é tipo afetar os circuitos lá, não sei o quê. Não, eles não ficaram cegos, né? Eles ficaram tipo fora de controle. Ah, essa é, ele falou assim, o roteirismo vai me ajudar, olha. Shane, cadê você? Meu sensor aranha tá formigando. Aí, sensor aranha, o sensor discoteca. Cara, eu sempre tive problema com essa dublagem. Essa e o desenho antigo também fazia isso, chamado de sensor aranha. Uhum. Parece que é um equipamento, não um poder dele, sabe? Eu creio que não. É de 94 também. Tá na hora de cair fora. Aperte o cinto. Você diria que esses tentáculos são... Apertar o quê? O cinto? Ah, que susto. Decididamente verde. Acha que foi o que a testemunha viu? Tá legal, eu acho que fiz mal o juízo de você. Caramba, tá uma gosma verde perseguindo. Tem ideia? Nunca vi nada parecido. Mas também não costumo andar pelo esgoto. Poxa, eu tentei ajudar. Eu tentei. O Homem-Aranha entrou pelo canto. Tudo muito. Aí, Mônio, eu provavelmente estou errado, mas o esses negocinhos que eles se compreendendo aí, ó, que é como se fosse alguma forma de vida, sei lá. São simbióticos. Então, é, dá a impressão de que é isso que eles chamam de simbiótico, sei lá. Mas não, eu imagino que seja simbiótico mesmo, eu falei errado. Eu não tenho dúvida que eles falam errado. Na de 94 eles falavam errado também, não falavam? Yamada Joe. As câmaras simbióticas não foram... Eles chamavam de simbionte, falavam tudo, menos simbionte. Vocês estão falando mal daquela dublagem? Dublagem que é muito boa. A dublagem que o Nick Fury é o presidente, é o chefe da Escudo. Cara, eu reclamo da tradução que foi feita, não da dublagem em si. A única coisa que presta naquela dublagem é o Mauro. Tirando aquilo. É o quê? O Mauro. Não, tem muitos dubladores bons naquele desenho. O problema é quem fez a tradução do texto. Tem muitos dubladores bons. O dublador não tem culpa, ele lê o que tá escrito, ué. É, tem muito dublador bom naquele desenho. Pena que cada episódio eles estão com um personagem diferente. Mas aí a culpa não é do dublador. É, eu falei mal da dublagem. Todos viveram na harmonia do dublagem envolve. É direção, né? É direção, é. Eu acho que no final das contas é isso, né? O Brasil tem bons dubladores, né? Não boas, necessariamente boas dublagens. Não, é a melhor do mundo. Aí criaram uma historinha aí pra esses bichos que tem na Contra-Terra. De alguma forma, por algum motivo, o Venom e o Carnificina foram pra lá por causa deles, pelo visto? Cara, acho que eu nunca vou conseguir aceitar os dois andando lado a lado como amiguinhos. Família tem que ficar unida, mano. Aham. Está para entrar para a nossa família. Suzane von Stoffen concorda com você. Jane? Você é o tal Homem-Aranha? Por favor, não me machuque. Tenho que achar minha... Não, garoto, eu sou o Batman. Você é amigo quem? Do Peter Parker, não é? Sou! Conhece o Peter? Onde ele está? Ele está bem? Não, mais Morales. Ele está seguro. Ele me mandou aqui embaixo para procurar a sua mãe. Me disse que você ficaria em seu apartamento. Ah, bem, foi, mas tinha que procurar minha mãe. Tem um rastreador. Viu? Esqueci de entregar o Peter. É, isto vai ajudar. Bom trabalho, Shane. Eu tinha que levá-lo para casa. Mas acho melhor achar a sua mãe depressa. Você vai ficar seguro comigo. Tá bom? Tá. Acho que só resta uma coisa a fazer. É perigoso, mas o destino do mundo depende disso. Tenho que fazer o que... Eu imaginei ele falando, só me resta uma coisa a fazer. Jamais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha como que o cara escapa do... Melhor é cueca, né? De abóboras e morceguinhos. Pô, cara, tem alguma coisa errada quando eu gosto mais do Duende do que do Aranha no desenho. Tem uma teia diferente ali, teia dardo, o que que é aquilo? É legal que atira pra tudo quanto é lado, você reparou? Ele sempre chama a mão. Cara, é bom mesmo. Vai se dar mal, seu verme. Ó, a Xaxã é boa aí. A contra Xaxã, né? Tá na Contra-Terra, é a contra Xaxã. Então a Xaxã ao contrário, é, deixa eu ver como ficaria o nome. Xaxã. Nas. O nome é o contrário, ele inverte o primeiro com o segundo. Xaxã. Xanxá. Xanxá. Ativar Sônico. Veremos a sua arma sônica, Homem-Aranha, e lhe daremos isto. Contra Meleca atacando eles. Os Sônicos estão sugando muita energia. Temos que resolver isso depressa. Acho que ficaremos bem por uns tempos. Talvez não. Segurem-se! Tá pensando, né? Que eu transformo tudo tecnológico. Aí se dá um probleminha e quebra essa merda, amigo, não tem a quem recorrer. Exatamente. Você falou do gostar mais do Duende do que o Aranha. A personalidade do Aranha é até que é fiel, né? Isso, não vai ser. Então fala que faz as piadinhas, lutando e tal. Cara, eu não tenho como não respeitar um personagem que escapa tirando as calças. O contra Duende, né? O contra Duende. Espere, e o Homem-Aranha? O homem disse que tem um plano. Eu não vou duvidar. Um duende com asas vem te resgatar só sem as calças. É uma situação muito surreal, né? Cara, você vai pra pensar nisso, você tá mais preocupado em fugir nessa hora. Até porque o gosma verde tava te perseguindo agora há pouco, né? Um duende sem calça tá em casa, mano. Tem que substituir o Magari no programa. Era pra você ficar fazendo piadinha mal do desenho, Magari. Você não comenta. Não tem nem como fazer piada ruim. Esse desenho é muito ruim, caramba. Eu tô tentando achar alguma coisa pra comentar, mas não tem. O Duende ficou sem calça. Isso merece um comentário. Oh, claro. O Mônio já fez aí o Todo possível. Olha, os simbiontes entraram pelo cano. Waka, waka, waka. Tá bom assim? Tá, tem uma coisa que eu dou um ponto positivo pra esse desenho, cara. Eles são recordatórios. Ah, os recordatórios tipo desenho, né? É, isso é legal. Tipo quadrinho, né? Olha o Rino. O... É o Contra Rino, né? O filme do Hulk contra os Poodles lá também tinha. Cara, graficamente aquele filme é lindo. O do Hulk de borracha? É. É lindo mesmo. Já era... aquela divisão de quadrinhos, recordatório, tudo é perfeito isso no filme. O que estraga é os Poodles. E o Hulk. Tá, não só os Poodles, vai. Mas eu vou falar, eu gosto daquele filme, apesar de tudo. Aquele lá é um desse. O de 2007, né, eu acho. Nem lembro o ano que é. 2008, não sei, 2007, eu acho. Não. Ele eu acho legal. 2008 é o Incrível Hulk. Não, então, esse de 2008 eu acho legal. O de 2003... Grande revelação, o Duende ama a japonesinha, a chinesinha, sei lá o quezinha ela era. É, contra a chinesinha. Tá, parei. Contra a chinesinha é Coreia do Norte, não é? Você não tem muito tempo pra... Que é o contra Peter Parker, tá tirando as fotos agora? É só fazer essa. Só se for... O... Caramba, o tamanho da lua. O... Falar, se tivesse um contra Homem-Areia aí, né, Mônio? Tinha outro tipo de foto sendo tirado agora. Contra Homem-Areia? Ah, ele já ser formado, diplomado, PhD. Caramba, se o cara. Câmera. Se o cara perde a câmera aí. Agora vou cobrar os meus 5 mil. Ele esquece, tu vai na pressa como Homem-Aranha mesmo. Mas tá aqui as fotos. Certo, são fotos do Homem-Aranha, sim. Esse é o contra Jameson? Tem cabelo e não tem bigode? Ah, pera, Jameson tem cabelo. Pô. A seguir, Yang Yo, no Jetix. Mas pagarei 50 dólares cada um, certo? O anúncio dizia 5 mil. Não acredito em tudo que lê, garoto. Tá bom. Esse aí parece o... Como é o nome? O Bushki. Bushki. Seu Minho. Posso chamá-lo de JJ? Do que você está falando? Nada. Posso chamá-lo de JJ? Como assim? Do que você está falando? Não, nada não. Você tem uns fetiches estranhos. Trouxe dinheiro. Desculpe pela demora. Obrigada. Cara, no último episódio ela falou... Não, você pode ficar de graça por 2 semanas, mas depois eu vou precisar que você pague e tal. Ele ficou 2 semanas à toa, não aconteceu nada em 2 semanas, né? Mas nem procurou um emprego esse vagabundo. Não, porque do último episódio pra esse, não, eu imagino que não aconteceu nada, né, pelo visto. Mesmo que não tenha acontecido, ele tinha que ter procurado emprego, né? Terminamos um episódio. Quando vocês estiverem prontos, só avisar. Hora que você quiser, filho. Então, 3, 2, 1, play. Levando. Então... Ou caindo um monte de bolinha, tô na dúvida. Então é Natal. 10 anos atrás. Ah, é 10 anos atrás. 10 ou 13? 10. A neve não tinha que ser quente aí? E tinha que sair do chão e ir pro céu, né? Porque é assim que funciona. Caramba, essa estrelinha é feita de quê? De papel? De isopor. Nem isso. Pelo visto. Espuma. Espuma. Realmente. Ele compra o cara dando uma balinha, mano? Que é isso? Ah, não funcionou. Quer uma balinha? O roubo está confirmado, meu. Chega aqui, te dá uma balinha. Basicamente isso. Crianças não aceitem balas de estranhos. Foi o moleque que deu a bala pro estranho. Por isso, ele tá falando com o cara de bode lá. Porque é contra a terra, né? Cara de bode não aceitem doce de criança. Exatamente. Não, exatamente. Terra é o contrário. São as crianças que são... Que obviamente esse é o molequinho, né? Oh meu Deus, como você imagina? Como você acha isso? Além dele ter o mesmo penteado até hoje? Não atirem! Para nos proteger do Egito antigo, as momias vivas. pode compreender o perigo que pode ter desencadeado pelo bem de todos, tanto humanos quanto... Contra bot. Vamos, devolva-me isso! Aí, ó, uma balinha. A chiclete. Esse é dos bons, olha. Ainda que tenham que destruí-lo. Enquanto isso, no Clarim Diário. Tem umas fotos boas aqui, rapaz. Engraçado, eles na dublagem chamaram de Clarim Diário, mas é Daily Bite. Pendurado numa teia, não quer ver de novo. A vida é muito dura, Pete. Eu abaixei o volume aqui, eu não ouvi o que eles falaram. Enquanto isso, no Clarim Diário. Aí sim tinha que ser o Escurim Diário que a gente falou uma vez. Melhor ainda, quem está namorando? Nada como uma pessoa pública constrangida para vender jornais. É, esta é a sua missão, Parker. Seu amigo Homem-Aranha deve ter uma namorada. Traga-me fotos dela. Ou melhor ainda, dos dois juntos. Caramba, o cara levou foto do Homem-Aranha uma vez e o Jameson aí genérico já tá. Não, o povo não quer só foto do Homem-Aranha, né? Foi bem mais rápido. O cara do Comic Zone. O que eu acho interessante desse desenho é que a abertura ela passa tipo com 10 minutos de episódio, né? É que é tão ruim que eles esquecem. Putz, você mesmo tem abertura. Pô, é já colocar lugar aí que não vai fazer diferença. E eu tô falando isso nem porque a abertura apareceu, ela ainda não apareceu. E acabou a teia. Caramba, o cara pega um uniforme ultra tecnológico. Não põe uma visita pra falar que a teia tá acabando. É, agora chegou a abertura. Diversão e alegria. Só diversão e alegria. Eu não sei cantar, né? Diversão. É, nunca mais eu vou ver essa musiquinha da mesma forma. Pior que eu pensei nisso há muito tempo atrás, e toda vez que eu ouço a música eu cantarolo assim, sem querer. Ai, que perfeito, cara. Opções fatais. Versão brasileira Herbert Richards. Venda-se agora. Pior que esses homens máquina e tal, toda hora eles falam assim, rendam-se agora, tal. Aí eu sempre emendo, ou preparem-se para lutar, que é do Pokémon, sabe? Só não arrendam-se agora, ou preparem-se para lutar. A única coisa que eu conheço do Pokémon é preparem-se para encrenca, encrenca em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Para unir os povos de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Eu não sei, Stephen. Eu tava só estendendo pra ver até onde você ia. Sai, ai, ai. Então, mano, o renda-se agora ou prepare-se para lutar é o final dessa frase, entendeu? Dessa apresentação. Ah, pra mim o final era miau, é isso aí. É o final, verdade. O miau tem que falar alguma coisa. Dos... Fala isso. A Musashi e o Kojiro. Exatamente. Musashi, Kojiro. Muito bem, ratas. Carne de rata. A rata, ursa e... Ou melhor, é o contra-rata. Tá, peraí. Causar mudanças mutagênicas extremas no tecido. O Homem-Aranha chega e fala, mas por quê? O que é o que o cara roubou? Normalmente o vilão falaria, não te interessa, ir embora, né? Ele, então, ele causa mutações assim, assado, tal, tal, tal. Toda uma ação detalhada, né? Mas isso não te interessa, né? Como assim? Sabia que tem episódio de Dr. Who que eles faltam assim, né? Não. Até os Vampiros de Veneza, o episódio. Tem um monte de vampiras assim vindo, né? Doutor, conte-me todo o plano. Elas mostram o dente, começa a avançar e um dia isso ainda vai dar certo, sai correndo. Eu acho que eu vi esse episódio, ele é das primeiras temporadas, né? Ou não? É da quinta temporada, se eu não me engano. É da quinta, da AMR, a quinta temporada. Foi logo que o Raw Horry começou a andar com eles. Horry, o cara mais fodão do universo. Uma palavra que eu nunca gostei, assim como o tratamento de canal e brócolis. Agora vamos. O que vocês estão falando? Doctor Who. Ah. Já não basta o diversão e alegria aqui. Doctor Who. Tá, peraí. Bom, acho que tem que optar pelo modo mais difícil. Transporte público estilo aranha. Doutor Raimundo Nonato. Faz isso. Eu tenho que sair desse planeta antes que eu acabe namorando algum dragão. Caramba, o nível de fidelidade à Mary Jane é gigantesco. Eu tenho que sair desse planeta antes que eu acabe namorando um dragão. Cara, você não vai namorar ninguém, você é casado. Ou ter uma, sei lá, uma namorada. O que acontece na Contra-Terra, né? Fica na Contra-Terra. Contra-Terra é Las Vegas do universo? Ou é o contrário, né? Já que é na Contra-Terra, o que acontece lá aparece em tudo quanto é canto. Será que o Duende é o pai do menino? Tantantã. O que é interessante, né? Porque a mina é chinesa, o moleque é meio negro e o outro é verde. Aí. Coisa mais multirracial do que isso é impossível. Oh, você pensa muito. Arranjou um paciente pesado, hein, doutora? Peter, puxa, você sabe chegar de surpresa. Me ajude a levar. No Final Fantasy VII, se você cruza um chocobo, que é tipo uma galinha gigante lá, azul com verde, sai um preto. Tô tentando fazer a... Por quê? Um afrodescendente, seu racista. É legal como esse cara consegue ter expressão facial com óculos e bandagens. Um chocobo, Magari. Ah. John Jameson. Sabe quem é ele? Ah, eu vi no jornal as fotos de alguns revolucionários suspeitos e... Ele era um deles. Me ajude a amarrá-lo. Ele está muito doente, pode ficar violento. Aí, cara, o John Jameson conhece o Peter. Pois é, ele... Ela lascou-se. Me ajude a amarrá-lo. Não, não, eu lembrei que eu tenho que tirar o lixo. Não, é a Contra-Terra, ele tem que colocar o lixo. Uma pergunta, pra que ele precisa dessa de ar? Porque se ele descobrir... O Peter anunciou pra todo mundo que tá vindo junto. Pois é, enquanto tá aí, beleza, né? A hora que voltar pra Terra... É melhor ficar bem longe desse lugar até descobrir... Até porque se o John Jameson entrar na nave, não vai ter duas pessoas lá, né? Ou será que irá pra resolver depois? Ou será que o Homem-Aranha vai ficar assim? Não, o Peter tá ali na sala de máquinas, aí sai correndo lá, vou chamá-lo. Sala de máquinas numa nave espacial é ótimo, né? Que exemplo é esse? É, onde tá o motor da nave, ué. Adoro a gravata de coraçãozinho do Bustamante. É show, é classudo. Melhor que a borboleta. Isso é a borboleta, é a gravata borboleta desse universo, mano. Da Contra-Terra? É. Isso é um... tem um formato de uma borboleta? Não. Então é uma contra-borboleta. É assim. Justo. É assim que funciona. Em 2 horas destruirá uma área de cerca de 40 quilômetros de diâmetro. É claro que se alguém romper o lacre sem usar os códigos, ela detona imediatamente. Se detonar na cidade de Nova York, destruirá milhões. É por isso que precisamos achar o Git. Quando ele chegar ao ponto de encontro, pode ser tarde demais. Se Han disse alguma coisa sobre revistar a grade de 7, dá para descobrir onde fica? Nós já deciframos alguns códigos deles e este pode ser um. O que você está planejando, garotão? O único jeito de conseguirmos achar o Kit será se nós e os cavaleiros trabalharmos juntos. Pouco depois, acima na grade 7. É o que você falou do recordatóriozinho. É legal isso aí. Daquele clima de quadrinho mesmo, né? Aí, Sir Pernil de Cordeiro, eu tenho uma proposta. É que tá, o próprio design do desenho é legal, é que o desenho é ruim. Mas fora isso. Vamos unir as forças. A única forma de acharmos o Kit a tempo. Foram vocês os revolucionários que criaram este problema. Que termine a sua interferência. Então, eu não sei se eu... Eu tô tentando arrumar uma forma de falar. Assim, eu não gosto do desenho. Eu não sei se eu colocaria ele como ruim ou como sem graça, sabe? Porque, tipo assim, ele tem alguns elementos legais, mas... Não é muito interessante, sabe? É meio tipo assim. É aquilo, ele tem boas ideias, né? Que se tivesse mantido na ideia original de desenho do Aranha 2099, era melhor. É, tipo. Sabe aquele tipo de coisa que você liga a televisão, tá passando, você fala assim, ah, eu vou ver. Ah, não. Sabe? Com certeza, eu mudo de canal. O canal do boi. Não, o Magari não gosta de He-Man nem Caverna do Dragão, então a gente ignora. O Magari não tem moral pra falar nada aqui. Mas o... Não, tô zoando. O que eu quero dizer é, tipo assim, o... Eu não, quero deixar claro. O que eu quero dizer é, assim, ele... Não é que ele é ruim, ruim, mas ele é muito sem graça, sabe? Ele é ruim. Não... Você que gosta de colocar panos quentes nas coisas. Não, é verdade, é o que eu acho. É verdade que você gosta de colocar panos quentes, é isso? Ah, exatamente. Não, se eu falar que ele é ruim, o povo vai apoiar, entendeu? Seria melhor eu falar que é ruim. A maioria não gosta. Quem gosta tem vergonha de falar que gosta, tá? Mas o... Todo mundo fala que não gosta, quem gosta fica com vergonha, mas a gente postou o primeiro programa, acho que foi com o maior comentário que a gente já teve, né? E não foi falando mal, por incrível que pareça. Mas o que eu tava falando era isso, assim, ele tem umas ideias boas, mas... Ah, é meio sem graça. Ele tem uma ideia boa. Foi quando eles chegaram e falaram, vamos cancelar essa bosta. Não, você tá sendo hater do desenho pra caramba. Ele tem uns elementos legais. Tem. Só que o desenho em si é ruim. Mostrar meu desprezo por você e toda a sua raça. Quero uma demonstração aqui e agora, chifrudo. Olha seus racistas. Desprezo pela raça é racista. Será que esse homem bode aí, ele consegue tipo subir em montanha extremamente inclinada sem cair, sabe? Na verdade ele faz isso assim, uma compulsão absurda, tem que segurar em ele pra ele não fazer. Para lidar com este problema, madeira deles. Isso também é válido pra mim, é claro. Há um local de encontro secundário a 3 km daqui. Mas o povo vai sentir falta da Mary Jane nesse desenho? Ah, coloca uma mulher lá igual. E pra uma expressão facial de. É o melhor, cara! Fica longe de mim, vai embora! Sua múmia! Eles vivem num lugar que tem bestiais. Um moleque enfaixado é motivo pra ser escorraçado? Qual é, gente? Tá, um moleque faixa, pelo visto, não enfaixado. Caramba, é o que você falou, o brilho no óculos, né? É, ele faz toda uma expressão facial ali. Ele usa a mesma lancheirinha até hoje, hein? Este é o local de encontro secundário. Se tivermos sorte, Git chegará aqui a tempo. Cuidado! Olha o sentido de discoteca, ativou. Ele trocamos de lado. Ele tem o biocontainer. Recupere-o para que eu possa desarmar a bomba. Ele vai precisar muito mais dessas ataduras quando eu acabar com ele. Pelas duplas hélices. Vem pro papai, vem. O que ela falou? Pelas duplas hélices? É, de DNA. Ah. Nossa. Oh, essa não. Ele acionou o comando destruidor. Destruidor? Protejam-se! Que isso nos prédios aí? Que isso, cara? Que tipo de cidade é essa, meu Deus? O cara jogou o negócio no painel aberto. Ele acionou o comando destruidor, caramba. Se uma criança estiver jogando bola e chutar ali. Morre todo mundo. Caramba. É um lugar perigoso de se viver mesmo. Ah, é. Ah, oh, meu Deus, ele tá lá no alto, como é que eu vou alcançá-lo? Ah, é. O pior é que eu acho que ele não quer não, você viu a altura do pulo? Deu pulinho de 1 metro. Ok, é a contra-terra. Eu nunca entendo, por que, ele joga teia enrolando nas coisas se ela gruda? A teia só funciona pra descer, não pra subir. Ah, faz sentido. Rápido. O código de desativação não. Só funciona pra descer, pra Marvel não, né? Exatamente, também tem isso. A cara de fudeu dele. É, chegou no último minuto. Ele fala assim, é, eu imaginei que ia falar, fudeu. Quem Git, escuta. Precisamos da sua ajuda. O biocontainer tem uma bomba dentro. Se não desarmarmos, toda a cidade explodirá. Será que é uma peruca? Todas as crianças, Git. Ele tem razão, Git, por favor. Porque dá a impressão que ele não tem corpo, né? Não faz sentido ele manter o cabelo, né? Meus parabéns, Git. Múmia roteirista. Você é um herói. Agora não. Imhotep. Não pensem, humanos, que nosso sucesso conjunto muda sua condição de alguma forma. Precisa do código ultra selecionado que só eu sei, não sei o que. Aí o cara enfia as faixinhas lá. Pronto. Ai, tá batendo no bodão, mano. E o bode tá. Yaga, yaga. Deu bode. É, o bode expiatório. Conforme eu disse, não esperem compaixão. Isto não é exatamente o que se possa chamar. Pronto, um impasse mexicano. Eu não acredito nisso. Mas ninguém tá com aquele chapelão sombreiro. Acabam de salvar toda a cidade. E talvez até mais do que isso. As armas estão mudando de cor a cada take, cara. É que tem um daqueles anúncios de. Tipo. Da Times Square, sabe? Ah. Pronto, você vai dar uma balinha pra todo mundo. O bode. Cianeto, vai matar todo mundo com essa merda. O bode não vai pegar, né? Porque da última vez que pegou, explodiu uma gosma na mão dele. Agora eu os aconselho a ir embora. Experimente, humano. Você devia sair do alto deste telhado vivo. Ah, mudaram de cor de novo. Escutem, eu sou a única parte neutra aqui. Vou pegar o cilindro e fazer com que seja destruído de uma vez por todas. E como é que você pretende dispor do vírus em segurança? Só eu tenho condições de conter suas propriedades. Eu ia dar a resposta perfeita agora. Mas ele bem que tem criança que ouve isso. Você apelou para a minha lógica antes. Agora apelo para a sua. Só eu posso dispor desta ameaça. E você sabe disso. Que garantia vamos ter que você vai destruí-la? Tenha a minha palavra de cavaleiro de Undagor. Isso deve bastar. É, tá certo. A sua palavra e um tostão. Ei. O Homem-Aranha tinha que pegar de volta, né? Aí o Homem-Aranha pega. Sai pra lá, muminha. Cadê o Zé Vampiro? Eu achei que ninguém ia ligar com o muminho. Caramba. Na manhã seguinte. O Homem-Aranha e a Mulher-Rato. Quem imagina? Eu achei que ele queria dar a mão pro cara. Mas não, eu achei que ele tava procurando dinheiro, tá certo, pô. Não, é melhor. Ou foi, merda sendo feita. É, ou foi um chute fenomenal, ou ele tem olhos nesses tentáculos, né? Porque. Outra peça do quebra-cabeça. Até pra saber onde tava. Caramba. Não só o local na sala, em qual parte do subterrâneo ali que ele tem que subir pra pegar. Tudo bem. Ei, você viu a foto do Homem-Aranha com Mulher-Rato no jornal? Ai, que louco. Tem que pentear o cabelo, né, menino? Tem um fio ali que tá me incomodando, você viu? Na testa. Mas é, não é de agora, não. Não é na testa, é ali do lado da cabeça. É, dela também, ó. É mal de família. Caramba. Não tem tesoura na contra-terra. Uau, fim. Uau, cara bravo que bate na parede. Parede não revida, é fácil, né? Exatamente. Terminamos mais dois episódios. Estamos quase chegando na metade. Então, como a gente já falou no último programa, né? Esse daqui não tem muito o que comentar depois que acaba, porque a gente comenta pra caramba no decorrer do programa, né? E graças a Deus a gente não dá nota. Exatamente, talvez podemos dar uma nota lá no final, mas não sei, né? Quem sabe? Mas então é isso, semana que vem voltamos com Trip View Classic na quarta e na sexta, Trip View, ok? Até mais. Abraço! Acorda, Bagari. Até.